podem telefonar para cá, se não está bem, se precisa de reconforto ou outra, também posso ajudar no que posso, no que é possível, sim senhora. 02-38-43-48-00, também podem, através do Facebook Cristina Portugal do Coração, também através do nosso site, sim senhora, se ainda não tiveram a oportunidade de o ir ver, está uma maravilha, sim senhora, quero desde já agradecer também aqueles com que tudo é possível e que deram aquela nova imagem a este site, que vale a pena ir dar uma voltinha, sim senhora. Ocupa um momento, sim, claro, mas vale a pena, sim, sim, sim. É como é que eu ia dizer? Foi uma nova camisola que demos à rádio. Sim, senhora. Bom, já chega de palavrear, não é? Temos é que passar a boa música e de seguida ficamos. Tínhamos ficado com Rique Reiner ao lado de Deus para aquelas estrelinhas que estão lá em cima que nos deixaram. Temos que pensar nelas também de vez em quando, não é? É o mesmo sempre. E nunca abandonar e nunca... É assim. De seguida, umas andorinhas que vocês adoram. Ana Moura. Em aldeias, vilas e cidades, as andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora.

c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, esta já vem há um tempinho, as meninas da Ribeira do Sado. Também me dava bem dar uma voltinha para lá, de se calhar estávamos melhor com os pezinhos na Ribeira do Sado que aqui neste frio. Mas também deve estar frio, ali naquele lindejano, está frio, de cegueira. Vamos ficar então por aqui e ouvi-las, as meninas da Ribeira do Sado. Salvo erro nos anos 2000, início 2000. Não. Deve ser mais novo, de 90. Talvez vocês sabem, digam-me lá, quando saiu as meninas da Ribeira do Sado. Quero saber.

Ai, toda a gente gosta do bichão da vizinha.

louca por minha vida. Sete minutos desta manhã, está tudo bem desse lado? É o que se quer. Vamos lá, continuar a nossa boa música. E desde já agradeço pelas vossas mensagens e chamadas. Muito obrigada. Também gostaria de vos relembrar que domingo próximo, domingo 16 de janeiro, terá então a nossa Assembleia Geral para os sócios que estão em dia da sua cota, que estão a dias, ou então que venham, que queiram vir ficar a dia da cota, que venham, que querem vir pagar a sua cota e também participar à Assembleia Geral da nossa rádio. É domingo próximo, a partir das 10 horas, domingo 16 de janeiro. Para isso também, cuidado, passe sanitário em dia, é isso. A máscara é obrigatória, distanciamento, gel e tudo isso, para podermos então organizar a nossa assembleia e vos apresentar como vai a nossa rádio. Um orgulho e um gosto nosso de vos apresentar e de vos falar do que se passou no ano anterior e o que se vai passar no ano seguinte. Para nós muitíssimo importante, para vocês também, para aqueles que gostam e que gostam de nos ouvir, e por que não também participar um bocadinho na vida associativa da nossa rádio, também é muito importante que vocês estejam presentes. Claro, neste tempo da pandemia, mas a vida continua e tem que continuar. Também vamos trabalhar, também vamos fazer as nossas tarefas do cotidiano, então a Assembleia também faz parte da nossa vida e por isso temos que manter a nossa Assembleia. E então, domingo próximo, a partir das 10 da manhã, estará então em prol essa nossa atividade, que faz parte das nossas atividades da rádio, que é muitíssimo importante. Então, se querem participar, têm que estar a dias da sua cota do ano anterior, do ano 2021. Também pode vir pagar para 2022. Então, estar o passe sanitário em dias, a dias, e também máscara, gel e tudo isso. Vamos à música. Olha, dá na sogra. Não, Ferreira? Música, mas é para dançar. Sim, senhor. Arruma aí para aí tudo um bocadinho. Arruma-se tudo e pezinho no ar. E a minha sogra também foi. Estavam todos a olhar, minha sogra a dançar. Ela era melhor. Disse então a minha amada, já estou a ficar cansada, até já me dói os pés. Dancei com a minha mãe, não te encostes muito a ela, respeitinho é tão bom. Minha sogra que é malandra, me agarrou com muita força e logo o povo exclamou: vou dançar com a minha sogra, todos dizem que é jeitosa, dá na sogra sem parar. Ela só me quer a mim e todos gritam assim: dá na sogra sem parar. Oh meu Deus, estou a gostar de com a sogra bailar, dá na sogra sem parar.

Maravilha, não, tinha visto só um bocadinho, mas não muito, e por acaso está mesmo ótimo. De seguida, Cláudia Caramelo, Disciplina, música, e vocês vão adorar, de certeza, claro que sim. Vamos a isto, por acaso está uma maravilha e vocês vão gostar. Y con para Diana. música. E vamos continuar, claro que sim. De seguida vamos ficar com Luís Manuel, Renasci. Sim, senhora, foi música que saiu mais ou menos há um ano. Salvo erro, é verdade. Música. Depois de Luís Manuel, vamos ficar com os Némanos. E os Némanos vão nos interpretar então Beijo do Funana. Música? Claro que sim. E esta é uma das últimas, sim senhor, um dos últimos trabalhos dos Némanos. Música. Música. Sim, senhora. De seguida vamos ficar com Marco Paulo. Adeus, adeus, bela tchau. Música. Foi meu castigo só por ter dito. Adeus, meu adeus, meu adeus, adeus, só por desejo. Quis mais um beijo e não há boca que o dê. Cantei baixinho ao teu ouvido. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Querer-te tanto foi puro engano. Quem é que vai saber? Bate a saudade, mas já vem tarde. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Não tem mais volta, chegou a hora de sermos cada um por si. Mas eu confesso, se me despeço. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Não for sincero, ainda quero. Quem diria nesta vida? Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Foi tão incerto, por isso entrego a minha sorte ao que for. Talvez um dia, por ironia. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Só por milagre, não sei quem sabe. Talvez um dia, por ironia, meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Só por milagre, não sei quem sabe, só digo adeus ao meu amor. Só por milagre, não sei quem sabe. Por acaso, uma maravilha, sim senhora. Um belo tchau diferente, mas um belo tchau que lhe fica muito bem ao senhor Marco Paulo. Gostamos de o ver assim, claro que sim. E muita mais música, vocês estão prontos? Pois é, estas assim mais novinhas, de vez em quando também faz bem, claro que sim. Nem sempre a base de dados da rádio tem as boas músicas, claro que não. Temos que vir buscar um pouco mais longe. Desta vez, Manuel Campos, não lhe digas, prometo, rapaz, não lhe dizemos nadinha. Vamos contar nada a ninguém. Mais música e de seguida ficamos com o Luís Jorge, Saudades de Portugal. Esta já é velhinha, mas gostamos muito dela, sim senhor. São saudades. Vou voltar a Portugal, ver o povo.

igual. Tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Agora se fosse com as palminhas é melhor, não é? Vá! É. Dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal. Aquela linda roseira. Que linda. Toda a gente. Oh, toda a gente canta isso. sinceramente não há nada a dizer. Cássio, Ave Maria, em teu rosto da minha mãe. Por acaso, lindíssimo, linda voz daqui do nosso amigo Cássio. Conseguimos e vamos. Música desta vez e ficamos na voz de Antoine Borges, Amanhã de Manhã, música revistada por ele mesmo. Um beijinho, Antoine, e obrigada pela tua mensagem de hoje de manhã. E aqui ficamos com o seu último trabalho, Antoine Borges, Amanhã de Manhã, revistado à maneira dele. Até podem ver o clipe, está uma maravilha, sim senhora. Uma maravilha, António. Música Tony Carreira, para sempre. Maravilha, lindíssima música. Não sei se sou capaz de te falar de mim, se ao olhar para trás eu nem sei de onde vim. De onde vem esta dor que me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma? Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, eu estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez vai ser diferente. Prometo te amar é sempre. nunca vai acabar. E contra um destino que a nossos dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar, que desta vez senhora. De seguida vamos chegar na voz de Hugo Manuel. Se um dia não puder cantar, e eu se um dia não puder vir à rádio, também seria muito complicado. Melhor, mais que vos desejo um ótimo fim de semana e já vou, sim senhora, são horinhas, deixo-vos com um programa musical, porque é o que vocês mais gostam, e aqui ficam então um programa musical para vocês. Até lá longe, durante a tarde, vocês vão ter aqui boa e linda música para vocês vos acompanhar nos vossos trabalhos, numa viagem ou não importa. Aqui estará então esta lindíssima programação musical que aqui vos deixo. Espero que seja do vosso agrado. E um beijinho muito grande, e então para a semana cá estarei de novo com vocês. Estarei presente com temos duas entrevistas previstas, uma com Elizabeth Guerranas, teróloga, terapeuta holística, que vai estar presente connosco, e Berta Nunes, que nos vai falar das eleições, porque no último fim de semana no último fim de semana de janeiro, 29 e 30 de janeiro, vocês têm a possibilidade então de ir votar ao consulado de Orleans, ou então via voto numérico. Vocês podem já começar a pensar como votar. É importante, quem vota conta, e acho que vocês devem se inteirar e saber como votar, porque em votar e tudo isso, votamos então as legislativas para os deputados da Assembleia, e então podem se inteirar já, desde já, tanto nos sites internet do consulado, ou então na página oficial de Berta Nunes, que estará connosco então em entrevista para a semana, para sábado próximo, para então vos dar mais alguns conselhos como votar e porque votar. Cá estaremos então com grande entrevista importante, tanto com a nossa teróloga como então Berta Nunes, que estará então connosco para falar disto tudo, mas também não se esqueçam aqueles que são sócios da nossa rádio, que também podem vir então domingo participar então à Assembleia a Assembleia Geral da nossa rádio, muito importante também, tanto importante como as outras eleições, mas desta também, porque é importante também falarmos da nossa rádio, ver como é que a nossa a rádio está, vai bem e como vai a saúde da nossa rádio e como está tudo. É muito importante que vocês então também participem nesta, como é dizer, nesta Assembleia Geral. Já disse tudo, um beijo grande e então até sábado, se Deus quiser, tudo bom, um excelente fim de semana para vocês, bem sei, um bocadinho chuvoso, mas é assim a vida e temos que aceitar, nem nisso podemos mandar, ainda bem, cuidem-se bem e há que ter cautela, claro, está por aí o vírus, mas a vida continua. E como estava a dizer há bocadinho, Berta Nunes, para quem não sabe, é secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que vai estar então em entrevista connosco sábado próximo, e também Elizabeth, como dizia há bocadinho, Elizabeth Guerranas, taróloga, terapeuta e holística, vai estar então connosco, vai ser uma grande manhã, sim senhora, mas mais para o final da manhã. Pronto, amanhã há boa música, sim senhora. Só deixamos para palabrear no final do programa, a partir das 11. Tudo bem? Beijo grande. Claro que ficamos com o último trabalho do Manuel. Me estava a dizer há bocadinho que eu não me esqueça da música. Claro que não. Se um dia não puder cantar música. Se um dia não puder cantar. Se eu um dia não puder cantar. Se um dia não puder cantar, o que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Se um dia não puder cantar, o amor que comigo nasceu, a magia pela qual me apaixonei, contar histórias através das minhas canções, foi tudo o que eu sonhei, foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar, falam na saudade de podermos dar valor, de voltar a abraçar. Se um dia não puder cantar, o que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Se um dia não puder cantar, o amor que comigo nasceu, a magia pela qual me apaixonei, contar histórias através das minhas canções, foi tudo o que eu sonhei, foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar, falam na saudade de podermos dar valor, de bater. Se um dia